olhar de tristeza e a mente cansada. A vida pra muitos aqui não vale de nada se não tem o amor, a companhia de alguém. Sem dinheiro no mundão, pra muitos o ninguém te fez refém. E hoje apenas um aprisionado pelas grades da solidão desfavorável. Levante a cabeça, mano, e vamos pra guerra. Pois só assim os inimigos caíram por terra. Quando você, por mérito, erguer a taça e entender, meu parça, que aqui nada é de graça. A caminhada, zica, eu sei que é difícil. Postura, disciplina, que são ossos do ofício. É triste e lamentável, mas vejo todo dia mentes sendo teleguiadas pela hipocrisia. Num país racista, solo contraditório, nos prega amor à vida, mas semeia o ódio. Quando cê vê milhões gastos em estádios pra Copa e moleques no tráfico e não dentro da escola, me revolta quando vejo mãe com flores e lágrimas em velório de uma criança morta estrupada. Pedófilos, mentes doentes, seu final é triste. Mais uma praga dentre outras do apocalipse. Final dos tempos, mas ainda existe solução pra te libertar das grades da solidão. Liberdade não se vende nem se troca. Feliz é aquele que a joga fora. Liberdade não se vende nem se troca. Feliz é aquele que a joga fora. Caminhando devagar em meio ao campo minado, a fé em Deus é que mantém meu coração blindado. Com sede de justiça, lágrimas no olhar, quem é escravo do próprio medo não é livre pra sonhar. As grades da solidão aprisionam a mente fraca, a depressão que ataca e o psico que abala. Quando vejo nas ruas, nos campos, nos parques, crianças derretendo seu futuro na pedra de crack. Eu sei que incomoda, mas quem é que se importa? Se pra nós fecha as portas, esperança aqui é morta. Quando cê vê pai que mata o próprio filho, vida que se perde na ignorância, o tiro de dedo no gatilho, é polícia que mata, deixando um rastro de sangue, pique faixa de Gaza. Mas eu tenho fé, no fim da vejo a luz. Caminho estreito, parça, cada um com a sua cruz. No mundão de injustiça, cruel e covarde, onde a cor da pele sempre conta bem mais que o caráter. E em verdade eu vos digo, mesmo no vale da morte, sei que tu estarás comigo. E na beira do abismo, hoje muitos se encontram atordoados, sem saída, e seus sonhos desmontam. O futuro é obscuro, mas tem solução. A fé e o amor sempre dentro do coração. Liberdade não se vende nem se troca.